Aí, Estevinho aí. Topado, sai pronto, não divulgo. Saindo de muda. Bota ele pra dentro pra ele não tomar sol.